a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, para que não possa curar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, para que não possa curar. Na calada da noite Ele está pronto pra te escutar. Ele quer te ajudar e todo aquele que buscar receberá. Porque os que buscam encontram, os que batem se abrem, os que pedem recebem. Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, para que não possa curar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, para que não possa curar. Ele tem poder para curar, tem poder para salvar e vidas transformar. Ele venceu a morte, Ele é dono da vida, é a fonte de água viva. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, para que não possa curar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, para que não possa curar. Mão poderosa para me tocar, mão poderosa para me curar, é a mão do meu Senhor. Mão poderosa para me tocar, mão poderosa para me curar, é a mão do meu Senhor.